no céu e dirão se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais um amanhã, não. Só o som que o ai produz na escuridão. Então o céu se irá no além e o sul não será sul. Então do ai todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Na escuridão. Sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão ouvir na escuridão. Na escuridão. Então o mar se irá no além e ninguém será alguém. O som do ai com seu pavor se espalhará, pois tudo é dor na escuridão. Se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus que esperando está teu coração. Levanta, vem a ele dar, chance para te salvar. Não deixes que teu coração a sofra mais como pesar. Na escuridão, na escuridão, na escuridão. Por que viver a vida aqui sem Deus? Pra chorar e sofrer sem salvação. Por que então tal graça recusar? Jesus é quem vai findar a escuridão. A escuridão.